O objetivo que presidiu esta sessão é aproximar as instituições da economia social, neste caso as IPSS, mas também as nossas pequenas e médias empresas, com enfoque no comércio e serviços, aproximá-las das oportunidades do quadro comunitário nos domínios da eficiência energética, mas também outras ações às quais o comércio e serviço se poderá candidatar. Oliveira do Hospital tem aqui um potencial reforçado pelo facto, como disse aqui o Sr. Presidente da Câmara, Oliveira do Hospital, a cidade ser beneficiária do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que ajudará a facilitar a complementaridade, o acesso a algumas medidas que se prevê que sejam disponibilizadas no âmbito do Portugal 2020.